Bairro Bom Sucesso, a 600 metros do posto JB de cima, divisando com o Rancho do Capixaba. Aqui você encontra preço, qualidade e bom atendimento. Nosso WhatsApp